cidade da Leandra, colapso no 0,150 graus, 07 nós. Salvador, Oceaner 6224, agente da Alfa, cópia, Aracaju. 6224, Aracaju, autorizado, nível 190, Golfo 677, decola pista 190, primeira curva esquerda na Conge, controle 11935, aciona 5403. Aqui é autorizado, Aracaju, nível 190, decola 190, primeira curva esquerda, Conde, Golfo 677, controle. 11935, transponder 5405, hoje, mais 224. 224, chama push. Próxima ponte, cara, dona Celso. 9959, boa noite. Ali mantém, autorizado, ali é manter, piso no zero. Autorizado, ali é manter, 0049259. Negative, 5, only 5. Roger, 05. Brasil é fast to 5, 82. For taxi and takeoff, 118, destination 5. 18-95, Brazilian Air Force 2582. Salvador Tower, good evening, Brazilian Air Force 2582, VIP April, ready for taxi, we have a 5-3 ball bar. Brazilian Air 2582, approve text and maintain hold position, hold point runway 10. Hold point runway 10, I call 2 plus. RU 9890, colado aos 38, controle 1 no 9, decimal 35. Pega 9-35, aí. Pronto, copy. Autorizado, ATO, TR50, fez 1 no teste. Eu falo da pista 10, primeira curva à esquerda. Arapuca, Jão, Maracaju, controle 11935, aciona 5411. Só pode correr mais devagar, por gentileza? Gol no 1134, Maceió autorizado, nível 350, direto, corrigindo, Upper Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jão, Aracaju, controle 11935, transponder 5411. Sejamo Aracaju, 11935, 5411. Planejamento correto, chama puxa. Possível voar, dona? É a 2, ano B. Obrigado, mano. Certo? Sul 4959, 150 graus, 079, autorizado em colapso no 0. Cruzado em colapso no 0, 49, segurado. Sul 72, chame centro Recife em 125, 1, alterno 3325. 5135, Main runway 10, report ready to the call. Please, select to take off from my host. Affirmative. ZU 4959, colado aos 40, controle 1-9-35. 1-9-35, 4959, obrigado, bom trabalho. Na operador, muito boa noite, o Azul 4959, está passando agora 900 pés, abertura coral. 4959, suba e mantém 140, após 2000 pés, voa direto coral. 140, passando 2000, direto coral, Azul 4949. Três anos, torre 1-1-1-8-9-5. Obrigado, boa noite. Force 2582, wind 160 degrees, 07 knots, clear takeoff, runway 10. Clear for takeoff, runway 10, Brazilian Force 2582. O 2-1-2 está livre, ele é sexo em forma estabilizado. Amará, 1-2-2. Ele 5-9 vai precisar realizar um desvio à esquerda para 210 de informações. Ok, livre desvio. Obrigado, pode estar voltando na rota dos 4-5-9. Air Force 582, Airborne at 44, call the path control 109, respond 35. 19-35, so long. Good evening, Brazilian Air Force 2582, we're boarding past the 1300. Air Force 2582, climb emission level 380, Arbor departure. 380, Arbor departure. Vador, you got 810. Diga. Avisado 60, assinando por 340. Sim, chama o centro agora em 1251, no termo 3325. 351-3325? Correto. Sim. Quer por acima, senhor? 6213? Fibra, 6212? Ativo, 6212, Luna. 6212. 8 3 1, Solas 4 7. Livre à direita, táxi Alfa, quilo para o Pátio 3, fica atento à sinalização do Pátio 3. Confirme para o Pátio 3. Sim, Pátio 3, fica atento à sinalização do Pátio. 4959, reprovando posição coral. Gente? Salvador, boa noite. Mandou 4107, informação alta. Identifique chegada Mari, pessoal 050. Mari 050. Leader Force 2582, fly Alepha. Fly Alepha, Brasília Force 2582. Estabilizou, 6212, desalvo com a pista 10. 212, torre, 11895. 1895. Oi, Salvador, boa noite, Xenai 6212, está aqui, Xenai 6212, boa noite, porta checada. Portará. Tá bom, 212. Autorizado, pouso, pista no 0, 150 graus, 079. 150 com 3831, data? Afirmo, vê aquilo, 3831. Qual posição, senhor? Eu não possuo a posição, apenas o que o destino será 4-3. Vou tentar confirmar aqui em retorno. Salvador Oxum, Salvador Oxum, 63, correção 6224. Alfa, Kilo, 43, aguarda a posição 6212. Puxa acionamento. Autorizado, você vai adicionar a contato 224. 4. Martin de 4000, Gol 1723. Toca o 3? Eu vou 1723, vai atingir 4-3. Pode descer para 2000, B14 permanece, está livre, ele é X-ray. 2000, livre X-ray, com 1014, eu posso avisar, 1723. Já avistou a sinalização no passe? Afirma, senhor. Está parado aqui. Gente. Muito obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite. Pulse center frequency 126.8. Enable 128.8. Recife 1268. Enable 128.8. So long. A correction at the first frequency 126.0. Correcting first 126.0. Entrar naquilo, Janeiro 6212. 6212, parece naquilo ficar atento à sinalização no pátio, não tem a posição pré-definida, para ficar apenas atento ao sinalizador do pátio 3. É, sim. Fala, 6212? 6212? Porque não tem ninguém no parque aqui. Ok, só manter a posição. 107, lista para 2000 pés, livre LS X-ray, informe estabilizado. 2000, livre LS X-ray, informe estabilizado, 4107. Estabilizou, né, X-ray da 10, boa noite, 23. 723, chame torre 1895. 895, chave 3. Salvador, boa noite 723, boa noite, final 1-0, baixar trabalho visual. Salvador 713, atualizado pouso, pista 1-0, vento 1-60, grau 059. Livre pouso 1-0, boa noite 723. Fechamento 212, a posição 5 Romeu, se já visual com o balizador, está autorizado para seguir. 6224 para o táxi, estamos com 85 a bordo. 3 de autonomia, alterna Salvador. 224, autorizado táxi e Índia, reporte ponto de espera da 1-0 na frequência 1-8, se for 95, legal 1-0 no 4. Sempre ponto de espera 118-95, Chanel 6224. Vólogo 1-1-3-4 no 62, é para o Chivé, questionamento. Autorizado, pois, com 1-1-3-4, reporte para o táxi. Autorizado, pois. Chana 624, Lima tem autorizado, Alemanha manter pista no zero. Autorizado a Alemanha manter Chana 6224. Da pista 1-0 com curva direita, saída boa após direto. A frequência de controle 1-9.35 é a porta pronto, tá? 1-9.35 com curva direita, saída boa após Xené 6224, vento 1-7-0 grau 04, nós autorizado em colapso dando zero. Iniciando o Xené 6224. Azul 4107, continua a aproximação, informa a pista. 4107, bordo 0225, João Pessoa. 1134, autorizado táxi via Índia, reporta não ponte espera no zero, frequência 1-8, 95, que negão no 0 no 4. cinza, ponto 0-102-95-1014. Obrigado. Azul 4107-02, controle 199-35. Azul 4107. Decolou 02, controle 19. Azul 4107, vento 160 graus, 059, 300 pouso, pista no zero. 4107, livre, pouso. Geneva 224, decolou 02, controle 199-35. 109-35, boa noite, senhor. Salvador, boa noite, o Azul 2782, sente da Alfa. 2782, mantenha 210 na proa de mar e reporte para a descida, identifique. Proa de mar e reportará a descida, agente 2782. CM2-4, contato radar cruzando 280. Ciente, CM2-4. Identifique, chega da mar e desça ao 050. 050 da mar, tá? 3600. 134, autorizado ali a manter a pista no zero. Zero, manter o 0, 1134. Foi no projeto de TAP. Voando em TAP, tá? 3600. Sou 4107-04, direita, taxi Alfa, Kilo, passe 3, posição 4, Lima, previsto. Fica atento à sinalização no página. Alfa, Kilo, passe 3, posição 4, Lima, azul 407. Vento 160 graus, 069, autorizado a decolar, pista no zero. Só decolagem, 1134. 134, decolando 07, controle 1 no 9, decimal 35. 935, boa noite, bom trabalho. Controle, boa noite, voo 1134, decolando. 1134, subo 340, saída Pucã. 340, saída Pucã. Quase vem na flor de jamo. Ou no 1-3-4 vem na flor de jamo. Flor de jamo, 1-3-4. Tá livre de recessão aí, tá, Pia? Entrou para sequenciamento, curva esquerda, coroa 15, limitado pelo localizador. Coroa 15, limitado pelo localizador, azul 2782. Autorizado, táxi, ponto ponto de espera da alta pro cruzamento 10, for 0, D590. Autorizado, táxi, ponto A identificação veio para o ADSAP, desde inicialmente seu nível de voo no 60. Para o descido, achando 636224. 6224, desça para o 150. 150, gente. Azul 272, essa navegação vai para o Tijuana, descendo para 3 mil pés, altímetro 0013, livre leve. Gente, interceptando agora o lock, proa de Duna, desce para 2 mil, livre inércio azul 2752. 252, atrasada a chegada. Isso, Matheus, 050. Descendo para 70, até 3152. 1203. 1203, Oxão. Nilce, Norte, Tete, Índia, Breta, Cruzeiro da Vira, em 3600, passamos sem aviso a 10 baixada entre lá. Check 3. Autorizado pouso, pista 10, vento 50 grau 59. Positivo, livre pouso, baixada e travada, tá 3600. Tá 3152, vai direto do Duna e desça para 2000 pés, Senegal na 013. Duna 2000 pés, tem 3, tá 3152. Salvador, boa noite, Condor 23. Condor 23, a ser identificação, autorizada a chegada a Mari, definitivamente tem nível de voo 140, Senegal na 013. Identificou ajuste padrão, descendo para 140, Condor 23 na Mari, está na proa de Pabosa. Era muito demais, desculpa, o Condor 23. Condor 23, vai direto, Duna. direto Duna na presente, muito obrigado, seria o comando desse tempo. 804, desça para 3 mil pés. Azul 2722, chame a torre no 8, decimal 95. 2895, boa noite. Série 2590, após o tráfego que pousa, a linha mantém 1 no 0. Pelo 1 no 0, tem uma sensação de 25 no 0. Por isso, não pula bravo. Sim. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2722, estabilizado, ILS, X-Ray. Azul 2722, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Está no trem, aguardando pista livre, um azul 2782. No 23, desça para nível de voo 120. 3600, no solo aos 19. Direita, táxi via Alfa, Gimenez da Juliette, mantendo essa frequência. Positivo, direita Alfa, portada da Juliette na sua frequência, 3600. Gente, agora de pista livre. Aguardando. 1098, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desço para nível de voo 080, QNH 1093. Na chegada Mari, descendo para 80, voo 1098. 804, vai seguir tráfego, sua posição de 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 170 para nível de voo 120. É o Embraer 145 da Força Aérea Brasileira. Condor 23, desça da nível de voo 110. Será para 110 o Condor 23. Pouso pistão no zero, vento no 70 graus, 5 nós. 72782, final LS, zero baixado para lá. Força aérea 2590, decolou 21, controle agora em 1935. Condor 23, tráfego superado, essa posição de 5 horas, 4 milhas, desça para nível de voo 050. Para 050, Condor 23. 00, ingresso Juliette, portão 06. Ingresso Juliette para o 06, portão 3600. No 23, vai seguir o tráfego 12 horas e 11 milhas, vai segui-lo como número 2. Desça para 3 mil pés, que negar o no 0 no 3. Para 3 mil pés, 2013, como número 2, o Condor 23. 04, curva à direita, proa 050. Thank you. Tráfego, essa posição de 1 hora, corrigindo, posição de 12 horas, 60 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 090 para 3 mil pés de descida. Libere à direita, táxi de Alfa Kilo, pátio 3, atendendo a sinalizadores. À direita, Alfa e Kilo, pátio 3, azul 2782. Conda 23, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, o Conda 23. Afirmativo. 1104, vai descer localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. No 098 desça para 5 mil pés, o que é legal no 093. 5.103, gol 10, 98. 3152, chama a torre no 8 decimal 95. 295. Onda 23, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Onda 23, descendo para 2 mil, vai reportar estabilizado no log. Azul 782. 782, solicita pequeno atraso para ingresso na posição final. Vou tentar fazer um teste com os motores. E Tuna. 782, solicita um pequeno atraso para ingresso na posição final. Nós vamos realizar um check no motor aqui sem aplicação de potência. Segunda, checado já. Beleza, 152, autorizado o pouso. Pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Livre pouso, 152. Tá. 23 com o número 2 ainda na aproximação. Afirmativo, tá? O Césio, Ronda 23. Tá passando o marcador externo, Ronda 60 de grau de piso. Reduz a aproximação, Ronda 23. Reduzindo, Ronda 23. Desvio pro Ronda 23. Ronda 23, autorizado 2 mil pés, já foi estabilizado no localizador. Para 2 mil, pode estar estabilizando o lock com onda. 04, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX3, reposta estabilizada no localizador. 2 mil pés, pode estar no 098, desça para 3 mil pés. 3.1098. Não. Gente, azul 262. Obrigado. Conda 23, estabilizando o lock. Conda 23, complexo de aproximação, chama a torre no 8.95. Completar e chamar a torre 28.95, Conda 23. Zoro Conda 23, boa noite. Conda 23, Senegal no 0 no 3, prossegue final, check trem, aguarde pista livre. Trem baixar travado, Conda 23, aguardando confirmação de pista livre. Tá, Força Aérea 2590, chame o centro Recife. Frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. Força Aérea 2590. Série 2590 precisa conforme eu, por exemplo. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2703, Ciente da Bravo. Azul 2703, assistem identificação, vou ir para o Adibonf para chegar da Bonf, QNH1903. Certo, vamos na prova de Bonf, chegando a Bonf, 1903, Azul 2703. 1098, reduz a velocidade para 1980 nós. 190, 189, o Gol 1098. Pode descer 2000 na pro? Aguarde, 1098, reduz a velocidade 1980 nós, reposte com 1980 nós. Passará. Azul 2703, passando no Conde, contato do radar, reposte para descida. Quem negar, permanece 1093. Ciente, chamada para descida, Azul 2703. A gente aguarde e vetor para o localizador. Sai 04, complete aproximação a chamar torre no 8, decimal 95. 1198, 9. 1098, vai interceptar o localizador, cruzar direita para o 050, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS Express, reposta estabilizada no localizador. Reportarei estabilizado no localizador, sou 10, 18. Ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 0502. Ground, muito boa noite, Portugal 020. Portugal 020, tio Lima, Papapa Batango, stand by for copy. Lima, Papapa Batango, stand by for copy, Portugal 020. No solo aos 3-2, libere na taxiway Echo ou Fox, chame mais próximo, taxiway Alpha, chame na Delta para cruzamento da pista no 028, Condor 23. Libera na próxima direita, Fox Trot, chamão 219, Condor 23. Tente 1104, QNH 1013, vento 1160 graus 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso 10. Correu, Condor 23, pode confirmar para você, pessoal? 1070. Taxiway Delta para cruzamento, Condor 23. Lá, eu estou para cruzamento, Condor 23. Zero 98, chama a torre no 8, decimal 95. Ideal, desça para 4.000 pés. O 27 no 3, voa direto pelo para 4.000 pés, isso? Afirmativa. Gente, o 27 no 3.